O ser desta forma não é apenas para que a gente seja assim, mas para que a obra de Deus se cumpra em nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, abra comigo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas o que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Vamos repetir juntos. Mas o que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Ser um, irmão, não é ser dois. Quando você mistura água e azeite, você continua tendo dois líquidos distintos. Mas quando você mistura água azul com água vermelha, você vai ter um outro líquido que é um só líquido. Não tem mais como separar, não tem como mais dividir. Isso é ser um. A fusão, ela tem essa característica. Uma vez fundido, deixou de ser dois, passou a ser um. Derreteu, fundiu, fez tudo um só. Assim é o que acontece comigo e com você. O nosso espírito se funde com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se funde no nosso espírito, traz vida ao nosso espírito e passamos a ser um só Espírito com Deus. É uma doutrina, é uma verdade imutável. E se eu disser que recebo a verdade de Deus sobre mim, esta verdade tem que ser imperativa na minha vida. Eu e Cristo sou um. Já venci Satanás. Mas eu pequei hoje de novo, eu falei, eu errei de novo. Ontem eu errei de novo com a Dani à noite, hoje de manhã eu tive que pedir perdão a ela. Eu errei de novo. Não importa. Eu sou um com Cristo. Por isso eu posso voltar e pedir perdão. Por isso eu posso voltar e me arrepender. Por isso, quanto mais eu vivo assim, menos eu vou errar, porque eu vou me lembrar disso antes. Antes de ficar nervoso, antes de ficar pensando isso, antes de fazer aquilo. Não, eu sou um com Cristo. Se eu colocar a mão nisso, vai ser Cristo colocando a mão nesse negócio. Por isso Deus tem nos ensinado, ser é muito mais importante do que fazer. Agora, ser não é ser evangélico, ser batista, ser católico, ser... Não é isso, porque isso não é ser. Isso é receber um título, um nome. Ser é a essência do Espírito. Ser completamente transformado pelo Espírito de Deus. Então, somos um. E se somos um com Cristo, nós vamos executar a obra de Cristo nessa terra. Executar a obra de Cristo. Eu me lembro, há 2 anos ou 3 anos atrás, o Naum estava lá comigo, em Feira de Santana. Nós começamos a ministrar um culto, e a igreja cresceu tanto lá, que eles passaram a fazer as reuniões na área livre que tinha, do lote à frente, colocaram umas lonas, umas tendas de lona branca, e ali eles faziam as reuniões. E essa área ia até a grade do passeio. Então, quem estava aqui na frente do auditório via a grade lá fora, via o passeio, via as pessoas esperando o ônibus chegando, via a avenida chamada Avenida Central, enorme, 2 pistas, em todo movimento, via tudo. Mas era a única forma deles se reunirem, porque hoje eles já construíram lá o templo. Aí quando começamos o culto, 7:30 da noite, em frente da avenida, depois do canteiro do meio, depois da outra pista, tinha uma boate do Chiclete com Banana. E todas as caixas de som da boate, que na verdade é diferente, não é um lugar fechado, ele tem uma parte coberta, que fica um palco no alto, e embaixo, assim, igual você vê lá em Porto Seguro, na Bahia, aquele mundo de gente. E as caixas de som da boate estavam exatamente voltadas para a avenida e, consequentemente, voltadas para a frente de onde estávamos nos reunindo. Então, era som contra som. Só que o som de lá era tum, tá, tum. era um som altíssimo, ensurdecedor, e nós começamos a louvar, a cantar, e aquela música, e eu falei assim, meu Deus do céu, nós pararmos de cantar aqui, como é que eu vou ministrar a palavra aqui com esse som nessa altura? E foi a primeira música, foi a segunda música, e eu falei, Deus, não vai ter jeito não, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer? O Espírito de Deus falou comigo, peça a todos para virarem e fecha a boate. Nós voltamos, viramos todos, estendemos as mãos e falamos, Senhor, nós estamos fechando esta boate. Abençoamos os donos desta boate. Nós declaramos esse lugar fechado. Isso não vai perturbar mais o teu povo. Isso não vai perturbar aquelas vidas mais. Em nome do Senhor. E começamos a orar e guerrear e declarar. Aquele lugar abençoado, aquele lugar para o Senhor, aquele lugar cheio da presença do Senhor e toda a obra do inferno acabada naquele lugar. Começamos a... E nos viramos, continuamos cantando mais algumas músicas, adorando ao Senhor. Eu comecei a ministrar a palavra e não prestei atenção. Lá pelas 9:30, quando já estava terminando a ministração, que caiu a ficha. Eu vi que nós tínhamos passado a ministração da palavra toda em silêncio. E quando terminou 10 horas o culto, a boate estava fechada, o som desligado, as luzes todas apagadas, as portas fechadas, aquele lugar vazio. Aí eu pensei comigo, como a Bíblia não manda, deve ter sido uma coincidência, e foi porque porque aqui nessa cidade a boate fecha às 10, é porque eles não gostam de ficar até muito tarde, deve ser isso, deve ser porque aqui é costume, né? Os pais pedem aos filhos para voltarem até às 10 horas e todos eles voltam obedientes, então voltam da boate antes de 10 horas, deve ser isso aqui. Nós saímos assim, falei assim, gente, que coisa. Quando deu um ano depois, nós voltamos naquela mesma igreja. E aí nos lembramos do episódio, do ocorrido. E perguntei a um irmão lá, e aí, irmão? Pastor, você não sabe, não? Depois daquele dia, nunca mais a boate abriu. Dias depois, aquele terreno foi comprado por uma irmã da igreja. E até hoje está lá, pertence a uma irmã da igreja, vão construir alguma coisa, um empreendimento deles lá. Nunca mais. Irmão, quando nós liberamos uma palavra fruto do Espírito de Deus em nós, não tem demônio, não tem nada que Satanás tenha feito nessa terra, nessa dimensão, não tem absolutamente nada que não seja transformada pelo Senhor. Nada, nada, nada, nada. Mas o segredo está em uma palavra que foi liberada em concordância com o Espírito de Deus. E como funciona isso? Se eu vivo pensando de mim, me vendo como um só espírito com o Espírito de Deus, então eu vou começar a me acostumar a falar o que Ele quer. Deus, eu já compartilhei isso aqui num outro ensino, como Deus me ensinou vindo pela estrada do Rio de Janeiro a não abrir a boca para falar algumas coisas, porque o que um servo de Deus falar vai ser realidade. Então nós começamos a ter essa visão de nós mesmos, até sobre os nossos próprios pecados. Eu sou um em Cristo Jesus, eu não aceito meu corpo, minha carne, você pecando desse jeito, eu te repreendo em nome de Jesus. Por isso Paulo diz lá em Gálatas, andeis no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Eu tenho que pensar de mim mesmo o tempo todo. Eu sou um com o Espírito de Deus. Eu sou um com o Espírito de Deus. Eu não sou esse sujeito aqui. Eu sou um espírito cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso pensar isso dos meus irmãos. Não, ele é. Mas ele falou mesmo, ele fez. Ele fez de propósito para perturbar. Não tem problema. Ele é de Jesus. Então a minha palavra começa a ser exatamente a palavra que o Espírito de Deus está liberando para aquela vida. Ele errou, ele fez tudo errado de novo, ele pisou na bola de novo. Ele fez tudo que é impiedade, não tem problema. Mas ele é meu. Alguém declarar que vai fechar essas obras na vida dele, serão fechadas, isso acontecerá. Mas alguém vai declarar, como eu declarei da boate, pelo Espírito. Se eu me vejo como um com o Espírito, se eu vejo o irmão como um com o Espírito, então eu posso liberar algumas palavras verdadeiramente em fé. Verdadeiramente em fé. Vai ficar curado. Vai ser alcançado. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai te salvar. Deus vai te abençoar. Quantas palavras nós podemos lançar? Mas será que, mas eu não estou enxergando isso, mas eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo acreditar, eu não estou sentindo assim. Não tem problema, eu estou pensando assim. Eu estou olhando para aquela pessoa com outros olhos. Ele é a nova criatura em Cristo Jesus. E se ele verdadeiramente tiver uma experiência com Deus, Deus vai transformá-lo completamente. Mas ele ainda não tem uma experiência com Deus, mas já foi comprado pelo sangue de Jesus. Então eu posso afirmar isso com toda convicção.